Salvador, boa noite, 32, 1, 6, descendo a 1850, linha que dá informação, Delta. 3896, aciona a identificação. Para 2000 pés, ajuste no 08, na Pro de Zona. Guaradona, 2000 pés, 10018, já 3296, obrigado. próximo para o táxi, tá? 3520, Uno 37 a bordo, 2h40, alternando Maceió. 3520, estou autorizado ao táxi Índia, quando espero no 0, torre 1895, ajuste no 018. O ajuste agora 1018, no ponto de espera 1895, com a torre até 3520. Alô Salvador, bom dia, eu vou no 973, informação é pro Guarulhos. 3520, autorizado em linha de decolagem, pelo 020, 20 graus, 619. Autorizado em linha de decolagem, pelo 10, 3520. Leda, Motiva, Viupis, Luno, 0, Taubaté. Controle Salvador, apere 118, decimal 95. Perdão, 120, decimal 8, e o transponder 5561. 360 aprovado, decola da 10, curva à direita, da Elder da Motiva, aperto do 10, Taubaté, acompanha o plano. 1208, 5561, eu vou no 173. No 173, completamente está correto, pronto, pushback somente. Chamará. Seu 3520, decolou 12, controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, bom dia, até mais. Contato radar, subimos a linha de voo 330, via saída PUCA. Na via subida PUCA, subindo para 330, tá? 3520. 3816 no meio, autoridade aérea 23, passa para o Brasil. Autoridade Pantanal, 3-0, chamamos a do Recife, permissão 2545, alterna 12685. Gente, chamar a Recife agora 12545, alterna 12685, já 3530. Estou lá, está João com o campo, está 3-8-6. Não, chama torre 1 no 895. 895, boa. Salvador está 3-8-6, na final ele é João com o campo. 3-8-6, autorizado pouso físico na 0, vento 190 graus 5 nós, ajuste altímetro na 0-8. Ele veio pouso na 0, tá? 3-8-6. 3896, Solo 22, primeira direita, Solo 2111. Direita 211, tá 3896. Fala, Salvador 1, bom dia, tá 3896. 3896, estou autorizado, táxi Alfa Juliette, posição 06, parte 1, no bom dia. Alfa Juliette, posição 06, 3896. Alô, Salvador, eu vou no 173, por estacionamento no 7. 173, autorizado, chama pro ataque. Autorizado, chama no ataque, vou no 173. Salvador, voo 1173 para o táxi, 1176 a bordo, antena com 24 horas na zona Z. Voo 1173, autorizado táxi via parte principal, táxi em linha, ponto de espera, zona 0, torre 118, decimal 95, QNH 1018. Parte Índia, lá na Índia 1895, voo 1173. Torre Salvador, bom dia. Voo 1173, Montesperro na 0, tá? 1173, autorizada. Linha decolada na 0, 190 graus, 069. A linha decolada na 0, voo 1173. Gol 1173, veículo 36, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, bom dia. Voo 9973. Controle Salvador, bom dia. Voo 9973, 1900 pés. Adarce, mantenho 360, voo Leda. 360 para de Leda, voo 9973. Voo 1973, voo Approach Ignazi. Ignazi, voo 1973. no 173, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 1-3325. 251-3325, Gol no 173.